Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, o pão que desce do céu para os simples de oração. Meus amigos e meus irmãos, no livro A Estrela Sobe, de Marques Rebelo, saudoso Marques Rebelo, nós encontramos uma citação do Lusíadas, capítulo 1, estrofe 105. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho da vida nunca certo. Você sabe que o velho Camões sofreu muito. A vida dele foi uma vida dramática, uma morte triste, mas cumpriu a sua missão. Consolidou a língua portuguesa, deixou esta obra maravilhosa, o Lusíadas. Mas há esta exclamação contra grandes e gravíssimos perigos. Sempre criados pelos homens, não por Deus. Já disse tantas vezes aqui, o Apocalipse é carta de um amigo avisando a outro amigo: cuidado, não vá por este caminho. Você vai se dar mal indo por aí. Acontecerá isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Mas é curioso, geralmente o ser humano procura caminhos tortuosos, mesmo quando pensa que aquele é o melhor, porque ele tem uma visão parcial das coisas. Ainda está aprendendo muito a respeito da lei de Deus. E quando ele não vai por si mesmo, vai forçado pelos acontecimentos. Há muitos anos eu vi num filme sobre a Primeira Guerra Mundial, ou num livro, eu não me recordo bem agora. E lá um daqueles soldados dizia: perguntaram-me onde estive, e o que fiz, e o que vi, mas que posso responder? Quem sabe se não fui eu, mas alguém parecido comigo que cruzou o mar e com a minha cabeça e as minhas mãos matou homens em terras estrangeiras. Embora tenha de arcar com as culpas, porque ele tinha o meu nome. Aí eu me recordo de Sêneca. Quando ele diz assim, perguntando: não sou um homem como tu és homem? Por que me negas a minha humanidade evidente? É naquele livro Só Ele Ouve, de Taylor Caldwell. Quando os homens são forçados, como este aqui, a atravessar o oceano para matar, para fazer o que não quer, para ser jogado em situações das quais não pode escapar, pelo menos naquele momento, está sendo negada A ele a sua alma, ou o seu sentido de humanidade evidente. O mundo é casa da mãe Joana. É um governo dirigindo os acontecimentos. Uma coisa que não se entende com a situação desse soldado, só através da lei universal da reencarnação. Bem que chegará um momento em que o ser humano estará tão integrado no sentido do que é certo perante a sua parte no todo que é a sociedade, que ninguém o forçará a nada. Ninguém o forçará a coisa alguma. Mas eu estava comentando, eu venho falando sobre os flagelos, o sexto flagelo, o Armagedon, aquela coisa toda. E quando há guerra, a fome, a doença, a orfandade, então analisava por força do Armagedon o terceiro selo, que está aqui no capítulo 6, versículos 5 e 6 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. E quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê. Apareceu então um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Fome, até as coisas sagradas são atingidas. Muitos se esquecem da história, se esquecem do tempo da Revolução Francesa, da Revolução Bolchevique, de tantos acontecimentos marcantes da história mais próxima. Mas aqueles que perseveram em Jesus Cristo, mesmo não sendo cristãos de carteirinha, que muita gente é cristã sem saber que o é, e cumpre o amor do Cristo, e muita gente que se diz cristã, de cristã não tem nada. Mas diz o Cristo aqui no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as obras de cada um. E eu recordo Confúcio, que diz lá na velha China, há 2.500 anos, Pague a bondade com a bondade, mas o mal com a justiça. É o que ocorre com a lei divina. Só que a justiça de Deus não é a justiça humana. Então aqueles que estão concentrados no ato solene de realizar o bem pelo seu semelhante, não preocupados com o que pensem os outros. Porque se esperarmos, esperarmos, esperarmos, estaremos todos mortos um dia e nada teremos alcançado. Muito maior é Deus que os homens. Ah, mas as dificuldades são grandes. Então eu me recordo de há muito tempo de um pensamento índio norte-americano que dizia assim: conheço duas regras. Primeira regra, nunca tenha medo de coisas pequenas. Segunda regra, todas as coisas são pequenas. Maior é Deus no céu e nada mais, cantava o Francisco Alves, o saudoso rei da voz. Integremo-nos em Deus. Milagres serão realizados. Porque Jesus diz, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda direis a este monte, sai daqui, lança-te ao mar. E assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ah, mas Deus tem privilegiados. Quem foi que disse? Jesus diz que quando voltar, diz no Evangelho e diz no Apocalipse, dará a cada um de acordo com as suas obras. E mais a respeito do que lemos aqui, neste selo, terceiro selo, quando o cavalo preto, a fome, se apresenta. Ele diz assim no Apocalipse também, terceiro selo do Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. E no mesmo livro das profecias finais, no capítulo 3, versículo 10, o Cristo de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos do mundo, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tormenta que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Lá no Velho Testamento, ao Velho Testamento, falávamos do Novo Testamento, Apocalipse, palavra de Jesus no Evangelho, que diz o profeta Jó, aquele da paciência, no capítulo 34, versículo 11 do seu livro. Porque segundo a obra do homem, Deus lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Temos que nos tornar as primícias de Deus, que fala o Apocalipse, que são aqueles que não aceitam a marca da besta em si, que é o domínio do pensamento. Orwell não deixou de ter um pouco de razão quando falava no Grande Irmão que tudo dominaria. Tudo hoje é numerado. Dizem que é bom para as administrações das nações da terra, sim, há uma parte muito boa. Mas aí poderá vir um domínio tremendo, e aliás já existe. E por trás desse domínio há milhões de interesses, que muitas vezes não são o interesse de cada criatura que leva esse selo, que tem esses números. Os fatos estão acontecendo. Mas o pessoal fica esperando coisas tipo filme de terror. Que terror maior do que a droga? Do que a prostituição infantil? Do que experiências com seres humanos vivos? Censura os nazistas? Josef Mengele censuram? E os seus êmulos que estão aí pelo mundo? O que é isso senão a marca da besta? Selando pessoas para o infortúnio. O que fizeram com os irmãos judeus? Estavam selados para o infortúnio, para a morte, na câmara de gás. É o domínio do conhecimento. Por isso é preciso iluminar a educação, o ensino, com o Espírito de Deus, que é amor. Não o Deus dos fanáticos, dos intolerantes. A tolerância devia ser a luz a clarear todas as mentes religiosas para todo sempre. Mas o que ocorrerá? Eu estou aqui com o quinto selo, vale a pena lê-lo. Capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. E clamava em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazeres justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Sintetizando o que está aqui no quinto selo, eu me recorro do relato de Lucas, no capítulo 21, versículo 19, quando Jesus alerta: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. E a vingança dos santos, o que é a vingança dos santos? É que aqueles que estão errados se redimam. O apóstolo Pedro fala a respeito disso muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. A vinda do Senhor e o seu significado. Segunda epístola de Pedro apóstolo, capítulo 3, versículo 9 e também o 10. Aliás, eu vou começar do 8. Há, todavia, uma coisa, irmãos amados, que não deveis esquecer: que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, isto é, de surpresa, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras serão atingidas. Ele diz aqui também no versículo 11 e no 12: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, prossegue Pedro, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui é a descrição de uma guerra atômica. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 6, diz assim: uivai, vejam bem, uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Versículo 7: pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Versículo 8, também capítulo 13: assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Versículo 9: eis que vem o dia do Senhor, dia terrível, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Versículo 10: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 11: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. 12: farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Treze, 14: portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Bom, a semeadura sobre a terra está aí, nós estamos vendo. O terror não está no que se encontra escrito na Bíblia, mas nas ações humanas. O profeta fala em linguagem para sacudir as consciências, mas é na ação humana que está o perigo, na poluição terrena, que não tem piedade dos pulmões das criancinhas que já nascem forçadas a um sofrimento que lhes aparece desde pequenas ou que surgirá mais tarde quando jovens ou adultas. Isso por quê? Por causa da ganância humana. E você vai dizer que a Bíblia que apavora? Que é que Isaías, Jeremias e os outros, Ezequiel, tem a ver com isso? Eles viviam numa época que não existia essa poluição. Então, se você se revolta, se aborrece, não contra o profeta que anuncia, com antecedência o que o homem viria a fazer, mas contra o que os homens realizam. Walter Bazerot diz que uma das maiores aflições para a natureza humana é a angústia que lhe causa uma ideia nova. A Bíblia Sagrada é assim, apesar de milenar, ela é sempre nova, porque o amor de Deus é eterno. E anuncia, e diz, cuidado, não tenha raiva da Bíblia. Você se revolta porque um amigo lhe manda uma correspondência e diz, cuidado com isso, com isso, com isso. Estão fazendo isso, isso, isso, isso, isso, isso. Você vai se revoltar contra seu amigo? Não. Você não vai gostar do que se faz de errado por aí. Mas o homem sempre sobreviverá. E o bom senso há de fluir cada vez mais forte sobre todas as cabeças para abrir as consciências, graças ao instinto de sobrevivência, a um maior relacionamento com a vida espiritual. Mas, no quinto selo, Deus aconselha as almas daqueles que passaram por sacrifício a terem paciência. Porque o planejamento de Deus ainda não se fechou. Há muita coisa a ser corrigida e ser salva. Mas a vingança deles, desses santos, quando eles dizem, vingar o nosso sangue, Senhor, quando fará justiça sobre os que habitam a terra, Deus diz, calma. E dá a cada um as vestiduras brancas que merecem ter. E lhes aconselha que repousem. Ainda por pouco tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Morte não é somente aquela provocada por um armamento. É a dor, o sofrimento, a traição. Bom, o homem sempre criando para si coisas terríveis. Depois disso, dos selos vêm as trombetas, com os terremotos, trovões, relâmpagos, os flagelos, que é a consumação da ira divina, quer dizer, da lei divina. Aqui é linguagem profética. Mas a misericórdia do Cristo, perante o sofrimento dos seus irmãos, chega sempre na horinha. E vem entre parênteses, no versículo 15, antes de estourar o Armagedon, provocado pela estupidez humana que está lá no versículo 16, desse capítulo 16, de Jesus, para o mecanismo do cumprimento da lei. E ele entra com o outro lado da lei, que é o amor, e diz, que é a misericórdia de coração, e diz, a generosidade da alma, e diz, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quer dizer, vem Jesus avisando que vem, e que aqueles que se firmam nele não devem temer, mas devem vestir as vestiduras brancas, devem proteger-se de si próprios ou de si próprias, não cometendo maldades, para não ficarem nus moralmente e espiritualmente, e antes de toda a coletividade que está sendo julgada. Só depois disso aí vem o versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que já estamos vivendo, como já expliquei, até que chegue a hora da grande conflagração. Peçamos a Deus que não venha a acontecer. Somos nós que criamos nosso destino. Mas se vier, não vai ser uma coisa fácil, nem para os escolhidos, aqueles que se escolheram pelo seu próprio merecimento, porque Deus não tem privilegiados. Mas eu quero dizer ainda, em comparação com o quinto selo, depois de falar sobre os quatro anteriores, os dos cavalos, que Deus não abandona os perseverantes. Jesus não é mentiroso, como vemos aqui também, no versículo 15, antes do 16, no capítulo 16. Eis que venho como vem o ladrão. É bom repetir. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Ele diz que vem sem demora e manda que tomemos cuidado, quer dizer, mutatis mutandis, orai e vigiai. Encontramos no seu evangelho, segundo Marcos, no capítulo 13. Ele diz, orai, vigiai. Isto é, não estamos abandonados, depende de nós. Por isso estamos prontos para enfrentar o que vem com o sétimo flagelo. O que vem se aproximando daqui a pouco, lá adiante, o juízo final. Mas o juízo final como acontecimento histórico. Divisor de águas que dá término ao mundo de expiação e inicia um mundo de regeneração. Mas tudo isso que está acontecendo é a dinâmica do julgamento final, até aquele dia do Senhor em que receberemos definitivamente o prêmio do nosso esforço ou a punição pelos nossos erros. Aviso não tem faltado. Então, cada um de nós, de acordo com a obra de cada um de nós, receberá o seu prêmio. E quanto à perseverança no bem, e quanto ao que vemos nos selos, devemos observar com muito cuidado e ter tranquilidade. Três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Está lá no terceiro selo essa ordem ao cavaleiro do cavalo preto, a fome, porque a guerra traz a fome. Para terminar, confortando os corações dos perseverantes, esse salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, salmo 23, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E como término, as palavras do próprio Jesus na carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3, do Apocalipse, versículos 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu farei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor.